Vem nessa pegada gostosa das amigas. Como é que foi me ver morando em outro endereço? E aí, como é que foi entrar no nosso quarto e não sentir meu cheiro? As coisas é que não estão do mesmo jeito. Os livros na estante, as fotos no espelho. As roupas já não estão no mesmo lugar. Mas sinto te informar: cria um cenário diferente, não vai adiantar. Me tirar de casa. Quarto e não senti meu cheiro. As coisas é que não estão do mesmo jeito. Os livros na estante, as fotos no espelho. As roupas já não estão no mesmo lugar. Mas sinto te informar: cria um cenário diferente, não vai adiantar. Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim sem meu. Como é que é? Que tal você?